pessoas. Pessoas que se odeiam por ter sexo diferente. Pessoas que se odeiam por ter cor diferente. Pessoas que se odeiam por causa de culturas diferentes. Tudo isso acontece por esse preceito da antinatureza. Clima antagônico. Nessa doutrina. Regras e normas fascistas que geram antagonismo. Regras e normas fascistas que geram competição. Faça isso mesmo, questione até o fim e tire a sua própria contrasala. Tudo isso vem de preceitos da antinatureza. Vocês são os imbecis, pois nunca questionam com clareza. Antagonismo não! Antagonismo não! Não, não, não, não, não, não, não! Antagonismo não! Antagonismo não! Não, não, não!